Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde. Você está entrando na sala de vigilância, quadrinhos, cinema, séries de TV e tudo mais. A vigília não para. E chegamos ao nosso 8º episódio da 5ª temporada dos nossos podcasts, com uma entrevista exclusiva e um episódio todo dela, da Verônica. Não entendeu? Eu explico. Neste Sala de Vigilância, tivemos a honra de receber o autor e criador do livro e da série Bom Dia, Verônica, que já estreou causando na Netflix no dia 1º de outubro de 2020. E esse bate-papo você vai ouvir daqui a pouquinho, pois antes precisamos relembrar que estamos com uma campanha permanente no Apoia-se. Então, acesse apoia.se/vigilianerd e confira nosso mundo de exclusividades e vantagens em ser um verdadeiro vigilante. E por isso, cada participante tem seu nome imortalizado aqui no nosso podcast. Um agradecimento especial para Rodrigo de Oliveira, Carlos Monteiro, Ederson Nunes, Paulo Francisco, Fabiano Probst, Robert Zanotto Guerra, Camila Hoffman, Leonardo Diego Pacheco, Jéssica Caminha Coferri e Liane Mosman. Obrigado, vocês são realmente excelentes. E é isso aí. Não esqueça apoia.se/vigilianerd. Então, agora sim, sobe a vinheta, pois vamos adentrar em várias tretas e descobrir todos os segredos de Bom Dia, Verônica. Rafael Montes, seja bem-vindo à nossa sala de vigilância. Fique à vontade, por favor, e desde já, por favor, se apresente, fale quem é você na nossa famosa fila do pão aí na época de pandemia, por favor. Então, Robson, prazer estar aqui batendo papo contigo. Eu sou um autor de histórias de suspense, de crime, mistério. Escrevi alguns livros, como Suicidas, Dias Perfeitos, Jantar Secreto, O Vilarejo, Uma Mulher no Escuro e Bom Dia, Verônica, em parceria com a Ilana Casoy. E, além disso, eu trabalho como roteirista e sou o criador da série Bom Dia, Verônica, que acaba de chegar à Netflix. Ou seja, o pessoal sabe que a pauta vai ser quentíssima hoje aqui no nosso Sala de Vigilância. E para começar, Rafael, como é que começou essa história de ser um escritor, ser um profissional das letras? Sempre foi um sonho? Como é que começou aí no Rio de Janeiro, na cidade do interior? Como é que tudo surgiu aí? Então, eu era um cara que sempre foi apaixonado por histórias. Eu sempre fui apaixonado por imaginar histórias. Eu, quando era bem criança, eu lembro disso, eu gostava de brincar de bonecos e boneco de luta. Só que eu não sabia quem eles eram, porque eu não via tanto desenho animado. Então eu imaginava as histórias desses bonecos. Eu imaginava de onde eles vinham, o que eles faziam, para onde eles iam. Então era muito legal, assim. Eu lembro, por exemplo, eu não sabia quem era o professor Xavier, do X-Men. E eu imaginava que aquele cara careca, numa cadeira de rodas, era um grande vilão na minha imaginação. Eu criava toda uma história para ele, ele era o grande vilão dos meus bonecos. Quando eu entrei na literatura, comecei a gostar até de ler ali pelo início da adolescência, com meus 12, 13 anos, eu, ato contínuo, comecei a escrever, eu comecei a contar minhas histórias. Eu comecei pela literatura porque eu acho que a literatura, ela tem essa vantagem de só precisar de um papel, uma caneta, ou de uma tela em branco no computador, e é você e a tela, e você começa a colocar ali suas histórias. Quando eu tinha meus 16 anos, foi a primeira vez que eu acho que eu coloquei assim, olha, eu quero ser escritor, quero viver de escrever. E não preciso nem dizer que meus pais ficaram totalmente loucos, falando, nem pensar, meu Deus, escritor no Brasil, só tem o Paulo Coelho pra falar. Isso não é profissão, né? Isso não é profissão. Tá bom, e de profissão vai ser o que você vai fazer? E aí eu comecei a escrever minhas histórias. Felizmente, as histórias foram abraçadas pelo público. Eu sou um autor que gosto de ser lido, eu gosto de ter contato com o meu público. Eu tenho sou muito presente nas redes sociais, especialmente no Instagram. Não tenho vergonha de ser popular no melhor sentido da palavra. Ou seja, não é que eu abra concessões para ser popular, mas eu adoro ser lido. Eu adoro que as pessoas comentem, que as pessoas queiram mais histórias. E foi um caminho muito natural dos livros passar a fazer roteiros depois. E aí, em 2010, foi teu primeiro livro, é isso? Foi, 2010 foi meu primeiro livro. Eu tinha 20 anos quando o livro foi publicado. Eu escrevi ele dos 16 aos 19, durante o final do ensino médio e o início da faculdade de Direito, porque eu tinha que fazer uma profissão, afinal Sim. de contas. Tinha que ter uma profissão, né? E foi muito... foi muito legal, assim, pra mim, mas eu continuei fazendo a faculdade de Direito, o livro foi publicado, enfim, começou a chegar num público, ele foi finalista de um prêmio, e depois ele foi finalista de outros prêmios literários, como o São Paulo de Literatura e o Machado de Assis, mas ainda assim eu continuei fazendo Direito. Quando eu publiquei meu segundo livro, chamado Dias Perfeitos, é um livro de 2014, foi quando realmente... O Dias Perfeitos é um livro que vendeu para mais de 20 países, ele entrou na lista dos mais vendidos na época. E aí sim eu falei, pois bem, acho que está na hora de eu deixar o Direito de lado um pouquinho e investir em contar minhas histórias. E hoje você é provavelmente um dos autores mais lidos, mais populares do Brasil. Isso foi uma questão de 10 anos. Como é que tudo isso mexeu na tua vida, do estudante de Direito que estava fazendo uma coisa para, tipo, de repente ter o plano B, né? Com a faculdade de Direito? Você chegou a concluir, não? Cheguei a concluir. Entreguei o diploma de presente para meus pais e falei, agora... E como é que foi tudo isso na tua vida? Assim, 10 anos de iniciante, escritor iniciante, é o mais lido do Brasil e também, como tu falou, em mais de 20 países, com muitas vendas, 20, 22 traduções, né? Olha, não vou mentir, né? Foram vários desafios. No livro, o desafio de fazer o próximo livro, né? O desafio de viver de escrever, porque no Brasil, mesmo sendo um escritor muito bem sucedido, você não ganha tanto dinheiro, essa é a verdade. O desafio de encontrar uma marca autoral, de encontrar uma voz, a pressão, enfim, que você nos livros iniciais você não tem, nos seguintes você tem. Mas o que eu acho que me ajudou muito foi justamente a minha vontade de sempre fazer mais, de sempre buscar... Beleza, outro dia um amigo meu falou isso. Ele falou, Rafa, você sabe que muita gente, tendo a sua carreira de livro, não queria fazer roteiro. Por que você foi fazer roteiro? Que para mim tem essa coisa de querer fazer, de querer chegar a mais pessoas, de querer contar minhas histórias de outras maneiras... para mim é uma coisa, um movimento natural, sabe? Não é calculado. Então, com a publicação do Dias Perfeitos, eu passei a ser convidado para trabalhar fazendo roteiros. Encontrei nos roteiros uma coisa que eu adoro fazer. Eu tenho um prazer enorme em escrever roteiros. É um prazer diferente do de escrever livros. Porque escrever livros é um processo solitário, é um processo em que as decisões são todas suas. E fazer audiovisual é o exato oposto disso. Se você vai fazer audiovisual achando que é você que vai decidir tudo, você já começou errado, né? Ou seja, fazer audiovisual é um processo de diálogo, é um processo de escuta. E eu gostei muito desse processo, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir os outros e de ir pegando o que me parece mais legal, enfim, das ideias que as pessoas trazem, dos talentos de cada um. Então eu fui muito feliz fazendo audiovisual. E eu acho que isso até me ajudou em algum sentido de não falar, ah, beleza, já fiz e agora chega, né? Vou parar aqui. Eu fui para o audiovisual, comecei a trabalhar com audiovisual em 2015, logo depois da publicação do Dias Perfeitos. E você fez uma participação na série Espinosa, do GNT, certo? E trabalhou também isso. Com o João Carneiro. Alguma coisa dessa parceria aí do João Carneiro que os noveleiros de plantão vão identificar? Ah, sem dúvida, eu sou um apaixonado por novela, tá? Eu acho a novela tem esse lugar do alcance, né, que é incrível. A gente tem novelas realmente, realmente marcantes e que definiram parte da nossa cultura. Acho que o brasileiro às vezes desdenha da novela, né, diz que é um subproduto, que é pior e tal, mas a gente tem que aprender a valorizar o que a gente faz muito bem. Na verdade, é um produto de exportação, né? Eu ouso dizer que é uma das melhores coisas que nós fazemos aqui. Então, eu logo que entrei para a TV Globo, eu pedi lá dentro, eu quero fazer uma novela, para ter essa sensação de comunicar para milhões de pessoas. O João Emanuel Carneiro, que é um autor que eu admiro muito, que fez A Avenida Brasil, A Favorita, que é a novela que eu mais gosto dele, tinha lido meus livros e ele foi muito gentil de me colocar para trabalhar do lado dele. Então, eu trabalhei do lado dele, fazendo ali naquele ritmo, como a gente chama de moedor de carne, que é fazer uma novela, né? Que é um pra, o pra. Você sempre está atrasado para entregar o capítulo. E foi de muito aprendizado. E o que eu acho que eu aprendi, que as pessoas vão encontrar em Bom Dia Verônica, né, na série, é um olhar cuidadoso para o drama humano. A série Bom Dia Verônica é um thriller investigativo, com muito suspense, muita ação, muitas viradas. Mas mesmo que você não goste tanto de suspense, tenha medo, eu acho que é bem provável que as pessoas gostem de Bom Dia Verônica, porque além do gênero, que é thriller, tem um drama humano muito forte, e muito potente. Verdade, chegaremos lá, vamos cozinhando um pouco mais até chegar em Bom Dia, Verônica. 2010 tua estreia, 2020 tu já tá com uma série na Netflix. Além disso, 6 livros publicados. Como é que é essa história de como tu falou agora de moedor de carne, de produção, porque é uma produção expressiva, Dormir para quê, né? né? Cara, o escritor, ele tem uma coisa, pelo menos eu tenho isso, que a gente trabalha o tempo inteiro, né? Eu trabalho realmente o tempo inteiro, não paro de trabalhar nunca. E é uma coisa que eu gosto, porque para mim não é trabalho, né? É uma delícia, uma bênção poder fazer o que eu gosto e contar as minhas histórias, e mais, olha que coisa incrível, ter pessoas que querem ouvir essas histórias, querem ler, querem assistir. Então, acho que a produção veio um pouco disso. Quando eu fui para o audiovisual, eu me encantei com a possibilidade do alcance, com a possibilidade de conversar com mais gente. Eu sei que você quer falar mais adiante, mas assim, a minha vontade é conversar com muita gente. Assim, eu quero que o Bom Dia Verônica seja vista por muita gente. Eu quero fazer histórias que cheguem a muitas pessoas. É esse o meu objetivo na literatura, no cinema e na televisão, mas sem descuidar da qualidade, né? Porque às vezes a gente tem essa ideia de que para chegar num público você tem que abrir concessões, você tem que piorar, você tem que deixar mais raso. Não. Eu acredito que é possível fazer isso mantendo uma autoralidade, mantendo uma autenticidade. Então, tu chegou lá, porque tu sabe, tu tá na Netflix, tu tá no mundo inteiro, né? Exatamente, é muito legal, cara. Para mim hoje, né, que é o dia que a série começou a passar, tá sendo muito doido, né? Porque é isso, um clique e pum, estão em 190 países, com dublagem em inglês e espanhol, com legendas em não sei quantas línguas, é realmente impressionante. Legal, legal. E aí a gente chega, então, em Bom Dia, Verônica, que tu assinou junto com a Ilana Casoy. Com um pseudônimo, né? André Kilmore, ou Kill Mate Mais, é isso? É isso mesmo? Andréia Matar Mais. André Matar Mais. E aí, por que surgiu esse pseudônimo? Então, eu acho que já veio um pouco dessa. Engraçado, não tinha pensado nisso antes, estou pensando agora. Eu acho que já veio um pouco dessa minha vontade, né? Como eu falei, os livros é um processo muito. Escrever livros é um processo muito solitário. Eu adoro bater papo, eu adoro o diálogo que você acaba criando ao fazer audiovisual. E aí, acho que em algum momento na minha cabeça, eu falei: puxa, seria legal juntar as duas coisas, ou seja, fazer um livro com alguém, pegar um processo solitário e dividir. E eu, em 2015, 15 ou 16, eu conheci pessoalmente a Ilana, que eu não conhecia até então, eu já tinha lido a obra dela, ela tem uma obra bastante sólida e interessante de livros de não ficção, de crimes reais. E eu propus a ela fazer um livro em parceria, Ela, na mesma hora, negou, falou, não, eu não sei fazer ficção. Eu falei, não, sabe sim, vamos lá, vai ser legal e tal. E ela, logo depois, leu meus livros, pensou melhor e falou, vamos fazer sim, como é que vai ser isso? E a gente teve que descobrir o nosso método de trabalho para escrever o livro em parceria, como pegar uma coisa que é tão solitária e fazer junto. Foi muito legal, foi muito diferente. Foi diferente de fazer livro que eu faço, meus livros solo, foi diferente de escrever para televisão, foi um processo novo. E como era tudo novo para ela, que estava indo da não-ficção para ficção, e também novo para mim, porque eu queria ter essa sensação de começar de novo, eu propus a ela que a gente usasse um pseudônimo. E ela aceitou. E aí a gente escolheu Andréia, porque é um nome masculino e feminino, e Kilmore, porque a gente estava matando mais, tanto eu quanto ela. Estavam abrindo a caixa de ferramentas aí. Exatamente, exatamente. Legal. E aí, então, antes de entrar full no Bom Dia, Verônica, preciso também te perguntar de algumas obras tuas que já estão com a RT Futures, né? Do Rodrigo Teixeira, que é um grande produtor aí, me chame pelo seu nome, que está bombando também no cinema em Hollywood. Que podemos esperar aí dessas adaptações? Algumas adaptações de Rafael Montes para o cinema agora, provavelmente, né? Então, cara, os direitos foram vendidos de Suicidas, Dias Perfeitos e Jantar Secreto. Eu estou muito animado, tenho muita vontade de adaptar meus outros livros e de ver esses livros ganhando as telas, as telinhas ou as telonas. Eu tenho algumas ideias também de projetos originais. Eu acredito e torço para que Bom Dia, Verônica seja a primeira de muitas séries que eu quero fazer e quero contar para o público. Mas dá para já dar uma ideia? Só conseguiu vender, só fez a venda dos direitos, ainda não tem nada iniciado. A gente tem projetos de série de Jantar Secreto, de Suicidas, mas ainda nada batido martelo, estamos ainda paquerando essa ideia. São séries, então, já temos essa informação aqui. Legal. Muito bom, muito bom. Bom dia, Verônica. Como surgiu essa ideia? Como surgiu esse trabalho? Bom, tu já deu uma pista agora, há pouco, na última pergunta, né? E como, em tão pouco tempo, tu chegou a essa série da Netflix que estreia no dia que estamos gravando, dia 1º de outubro de 2020? Então, a vontade, como eu contei, de escrever esse livro em parceria com a Ilana veio de usar o conhecimento dela da realidade de crimes reais e de histórias complexas, e com a minha vontade de contar histórias engajantes que as pessoas não conseguem parar de ver e que ficam presas e que, enfim, tem muitas viradas muito twists e muito tensas, as duas coisas. Quando a gente se encontrou, né, depois dela falar, vamos fazer o livro juntos, qual vai ser esse livro? Eu falei para ela, Ilana, eu adoraria fazer O Silêncio dos Inocentes brasileiro. Ou seja, eu queria fazer. Claro, claro, óbvio. Era o desafio. Sempre o desafio é que me move, sabe? Assim, não sei. Tanto que também, você perguntou do pseudônimo, o pseudônimo também, de algum modo, nos protegia. Porque vai que a gente não conseguisse. Pode ser que a gente não conseguisse. Nada garantia que ia dar certo. Então, a gente tinha o pseudônimo, a coisa não passou de uma brincadeira e a gente não fez, né? Enfim. Então, a gente, quando começou a conversar, eu falei, olha, eu acho... A Ilana conhece muito do universo de assassinos em série. Falei, a gente podia fazer um Silêncio dos Inocentes brasileiro, uma caçada a um serial killer, um jogo de gato e rato, mas não um enlatado norte-americano. Não é para ser uma coisa que é uma cópia dos Estados Unidos. Não. Tem que ser uma história brasileira, com elementos brasileiros. E a Ilana topou o desafio de pensar. Ela conta que ela sempre pensava como seria criar um serial killer da ficção, ela que conhece tanto da vida real. E assim começou o processo de criar a história da Verônica, que é uma escrivã de polícia. Ou seja, ela trabalha na delegacia de homicídio, mas ela não é a delegada ou é a investigadora, ela é a escrivã. E desse lugar invisível de escrivã ela se depara com dois casos chocantes. Um caso de uma mulher enganada pela internet num golpe. Ela conhece um cara num site de relacionamentos, sai para jantar e leva um Boa Noite Cinderela, e ele rouba tudo dela. E um caso de uma mulher que é casada com um assassino em série, cruel e assustador. Então, essa mulher investiga esses dois casos, e daí a gente foi escrevendo a história do livro. Ilana Casoy, que está envolvida diretamente na adaptação aí dos crimes do caso von Richthofen, né? Inclusive, ela foi afetada pela pandemia, né? Porque era o momento de estreia do filme, os cinemas fecharam e ficamos sem os dois longas, né? A menina que matou os pais e o menino que matou os meus pais, né? Não chegou a ter uma pista aí? Não chegou a assistir o filme? Eu assisti. É? Eu escrevi com ela, né, o filme. Eu escrevi com ela. Ah, verdade. Né? Puxa vida, foi a semana que a gente ia assistir na cabine de imprensa aqui. Eu sou do Rio Grande do Sul. Tivemos o cancelamento. Foi na semana que cancelou. Então, na verdade, foi muito interessante porque olha como as coisas funcionam, né? E aí você perguntou como é que foi nesse tempo chegar na Netflix. Eu, como contei, então, estava trabalhando como roteirista. A Netflix se aproximou de mim pelo meu trabalho como escritor e sabendo que eu escrevia roteiros, e pediu uma série de suspense, uma série policial. E eu propus adaptar Bom Dia, Verônica, da Andrea Kilmore. Não meu livro, mas o livro da Andrea Kilmore. E eles toparam a empreitada. Aí sim eu propus quais eram as mudanças, quantos episódios ia ter, enfim. Fiz todo o que a gente chama de pitching, né, que é tipo vender como é que é a série, como é que é a adaptação do livro para a série. E eles toparam e falaram, pois bem, a gente tem que comprar os direitos do livro. E aí eu falei, vou conseguir o contato do advogado. Começaram a negociar com o advogado e aí sim descobriram que os autores éramos eu e Ilana. No processo de adaptação, a Ilana até então não havia feito roteiros. E ela, por um tempo, até pensou em vender os direitos e não fazer o roteiro. Mas a Ilana, ela tem uma coisa incrível, que ela se reinventa muito, sabe? Ela nunca tinha feito um livro de ficção. Eu falei, vamos fazer um livro de ficção. E ela topou. E aí eu falei, Ilana, faz o roteiro. Você aprende, você estuda, eu te ajudo. E aí você vai fazer o roteiro. E ela, então, a Ilana fez parte da sala de roteiro. Na minha sala de roteiro, a gente, além da Ilana, tinha três roteiristas profissionais do mercado e a Ilana que estava ali se familiarizando com esse universo. E ao longo desse processo de escrita da série, ela foi convidada para fazer o filme da Suzane Richthofen, né, do caso Richthofen, e falou, beleza, eu faço com o Rafa. E aí foi o contrário, você vê. Aí ela trouxe um projeto... Que legal. Que nós levantamos juntos. Um puxou o outro. É uma parceria muito feliz. Sensacional. E aí, como eu estava comentando, né, esse teu pitch foi 2017, se não me engano, né? Numa cronologia aqui. Foi rápido, então, porque 2017 para uma estreia em 2020 é relativamente rápido para o audiovisual, né? Você acha? Eu acho. Posso estar enganado. Não é isso. É que eu sou um sujeito ansioso, então... O mergulho numa adaptação é tão grande, né? É um processo tão... cansativo mesmo, de pegar o livro, transpor para a série, fazer os roteiros, e aí mexer as versões várias do roteiro, e aí a seleção do elenco, a leitura, as filmagens, os cortes dos episódios, ou seja, passar por todas essas fases, então para mim é uma grande jornada, sabe? Assim, certamente. É engraçado, assim, a visão de fora, eu entendo perfeitamente, mas para mim É engraçado, assim, é rápido. Os tempos do audiovisual parecem rápidos. Se a gente for pensar que em 2017 tu sentou com a proposta e 2020 já está estreando. Então, mas parece um tempo, um tempo que foi muito rápido, sem dúvida, foi o do filme do caso Richthofen. Isso sim. Porque você pensa, foi um filme que a gente começou a escrever no meio do processo de feitura da série, né? Então, eu lembro que era um momento em que eu estava escrevendo a série, o meu livro solo, que era Uma Mulher no Escuro, e o filme do caso Richthofen. Eu escrevi essas três coisas ao mesmo tempo. E aí, sim, o filme foi muito rápido, porque a gente escreveu durante a sala de roteiro, ele foi filmado e ele ia até sair antes da série. Ele acabou saindo depois pela questão da pandemia. E, bom, tu é o criador, o autor, tu interferiu em tudo na série, né? Tu interferiu, tu escolheu, participou da escolha do cast também? Então, é engraçada a palavra interferiu, porque o que para mim ficou muito claro ao longo do processo de adaptação é que a série é um processo coletivo. Então, eu não vou dizer que eu interferi, mas eu tive voz. E isso já é muito importante. Quem, de início, foi muito parceiro nesse sentido foi a própria Netflix, as executivas, a Maria Ângela de Jesus e a Mariana Ferraris, que valorizam muito essa figura do autor, do criador. Então, desde o início, um outro executivo que também fez parte do processo no início, que é o Diego Ávalos, que hoje é um executivo Netflix, era naquela época, mas agora ele mudou de área, né? Agora ele é da Netflix Espanha, e eles diziam muito isso, assim, tem que ter a sua marca autoral, né? Então, o que eu tinha era a voz para dialogar. Isso eu tive durante todo o processo, e agradeço muito a todo Inclusive, mundo, todas vocês as áreas. Puxaram a Carla Dias de um processo por outro, né? É uma coisa, né, rara no Brasil. Né? Como assim? A atriz Carla Dias, ela foi de um pro outro, diálogo, né? Porque ela é o que foi legal é que interpreta a Suzane von Richthofen e ela faz uma ponta em Bom Dia, Verônica. Todas as partes. Não, ela não faz ponta, não. Como a Carla, roteirista. Não. Mas ela foi uma das mulheres que morreu? Que lia o roteiro e falava comigo. A Carla Dias? Isso, o que você acha? Não, não foi, não. Mas aí igual, então. Igual. Não. A diretora tá brincando comigo, é uma menina igual. O que você acha disso? Quem falava, poxa, uma loira que toma tiro na corrida. Ter esse diálogo. Não é aquela diferente pro roteiro. Igual. Depois já faz o seguinte, aí mas não é não. O jogo virou crítico. Vamos fazer essa rata aqui então, porque. Você lembra o nome da atriz? Em que ele estava fazendo o trabalho dele mais uma vez. Mostraram pra mim e. Então, Ana, o elenco. É muito parecida, é muito parecida. Eu bati o olho e eu já fiz toda essa relação. Ilana Casoy, Juliana Stoll, eu fiz toda essa. Janete, que é um acontecimento. Você sabe que eu exigiu algumas mudanças no roteiro. De audiovisual, tem algumas pessoas que eu vou me apaixonando. E aí a gente precisou fazer algumas mudanças. E quero trabalhar, quero trazer porque a gente tinha a Camila. Isso mudava um pouquinho a personagem. Atua brilhantemente num filme que eu escrevi com a Lúcia Moura. E aí foi um diálogo pela Lúcia, chamado Praça Paris. A Camila, ela tinha que fazer. Cara, tem que mexer um pouquinho, me dá um tempo. Eu amo perder a Camila. E assim foi. É realmente sou fã dela. Um jogo e um diálogo. Carla Dias, muito legal em todas as é outra dela. Então, sim, realmente uma atriz. Tive voz, tivemos incrível. No elenco. E Bom Dia, Verônica, eu não vou falar, porque a gente vai falar daqui a pouco. Quem são. Já dei um spoiler, que já matei também, ela aqui, né? Eles falam mas, muito enfim. Poder, né? Vamos ver poder se a gente trabalha isso na edição. Então. Como alguém real, como uma pessoa que existe, né? Legal. Não, a Camila Morgado e o Du Moscovis, eles realmente eles roubam a cena a todo momento que eles aparecem, né? Todas as nuances que a Camila coloca, tu vê que ela tá interpretando com sei lá, com a pupila, sabe? Ela externaliza tudo aquilo, né? Ela realmente ela tá incrível nessa série. E o Du como vilão, então, pelo amor de Deus. Né? É assustador, né? E eu... Uma coisa que eu pensava muito era que... E aí até é engraçado porque é uma cultura diferente da das novelas, né? A gente trabalhava muito na sala de roteiro a vontade de explorar o silêncio, de explorar o não dito, deixar os atores fazerem o trabalho deles, sabe? A gente tinha atores talentosos, então eles iam dar o tom e ajudar a dar o tom. Então, era muito, muito, foi muito legal escrever no roteiro assim. E aí também, quando chegou a hora de filmar, conversar com os atores, o Du, por exemplo, em vários momentos ele não responde. A resposta... E isso é raro na dramaturgia brasileira. e a gente fez de propósito para começar a criar um pouco essa cultura de falar menos, né? Ficou incrível, ficou incrível. Preciso te dizer isso, assim, ficou incrível mesmo, porque que funcionou bom, muito, funcionou demais, né? Alguma coisa no roteiro e na história, nessa adaptação do livro para o audiovisual, que tu teve que, sei lá, dar o braço a torcer, que tu acha que tu chegou, foi um momento que tu ia sentir falta, assim, tu ressentiu demais em ter que fazer essa alteração. Teve algum momento assim? Vou responder bem objetivamente e enxuto. Teve. Mas faz parte do processo. E não vamos falar. Te doeu, assim. Tem algumas pequenas coisas que sim, mas é isso. Eu acho que são todas. Faz parte do processo. Mas é que tá. O que eu acho mais importante é encontrar a série. Assim, olhar a série e falar assim: caramba, tá na série tudo que eu queria dizer? A essência, o clima do que eu queria está ali? Tá, ótimo. Então. Golaço. É. Tu comentou que queria fazer essa história de serial killer com um toque brasileiro. Eu acho que vocês acertaram demais, né, nessa mão, colocando a história da Janete, do Brandão, né? É muito, a gente identifica muito isso, e a gente identifica, às vezes, a gente está no Brasil, a gente sabe que a violência contra a mulher é bizarramente alta, né? Então vocês ainda conseguem ter uma camada a mais de drama social e de crítica social bem forte. Como é que foi construir isso e jogar para a tela, assim, desde o livro até a externar? Porque em vários momentos isso é pesado. Em alguns momentos que eu me surpreendi com a série, eu pensei em pular a cena, porque era uma cena dolorida. E eu pensei, caramba, o que eles estão fazendo aqui? E várias vezes eu parei, e parei para respirar mesmo na série. Uma coisa que eu acho que aí está um lugar de encontro muito feliz, meu com a Ilana e meu também com a vontade de fazer audiovisual. Uma coisa que eu penso é o seguinte, já penso isso há algum tempo, tá? Nos meus livros, isso para mim é muito claro, especialmente após o Dias Perfeitos. Contar histórias é uma potência tão grande, as histórias comunicam tanto, as histórias, elas entram, e por que elas comunicam tanto? Porque elas não entram pelo cérebro, elas entram pelo coração, elas entram pelo sentimento das pessoas. Então, desde os livros eu penso isso, eu quero contar uma história, eu quero contar uma história muito boa, eu quero contar uma história que prenda, mas eu não quero só contar uma história, eu quero, além de contar, eu quero que tenha outras camadas em que eu possa discutir assuntos, provocar, cutucar feridas, fazer alertas. Isso, para mim, é uma coisa muito importante. Jantar Secreto é um livro político, além de ser um thriller de humor ácido. Ele é uma história que é sobre o Brasil de hoje, sabe? Então, esse encontro no livro do Bom Dia da Verônica, meu com a Ilana, que tem esse elemento da realidade, foi muito feliz, porque era isso. Vamos contar uma história, mas uma história que, além de ter muitas viradas, além de ser impossível parar de ler, tenha também outras camadas. E quando eu fui para a série, eu pensei, caramba, a gente vai para 190 países, é uma comunicação enorme. Vamos desperdiçar esse espaço, essa possibilidade, fazendo uma história? Não, vamos discutir assuntos. Agora, uma coisa importante, Robson, e era um cuidado nosso, era não fazer nada de maneira panfletária. Ou seja, a série ela não é uma série didática ou que quer panfletar determinado assunto. Ela conta uma história. Na primeira experiência, eu acho que é isso. Você vê sem desgrudar os olhos. Mas olha que legal que, se além disso, você, como você está dizendo que aconteceu com você, você viu discussões, você teve um olhar sobre assuntos como a violência doméstica, sobre violência de gênero, né? Sobre corrupção, sobre machismo. Isso eu acho que é muito legal. Assim, eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido. Agora, sem dúvida, quando você trata de um tema que é real, por vezes é forte. A gente tomou um cuidado de nenhum momento a violência ser usada como recurso narrativo. Isso também, mais um exemplo de coisa que foi dialogada entre todas as áreas. Desde o roteiro a gente teve esse cuidado, nossa equipe, e depois passando para as outras áreas. Isso em todos os sentidos. O figurino da própria, as vítimas no bunker, né? A história, o Brandão, ele pega vítimas e coloca no bunker. O que essas mulheres vestem? É, então, todo um cuidado da gente, de maneira alguma, fetichizar a violência e tratar tudo com muita seriedade. Eu acho que, nesse sentido, a equipe toda, em todas as áreas, foi muito feliz. Acredito que as escolhas de vocês tenham deixado o terror ainda mais terror, ainda que não esteja gráfico, ainda que não esteja apelativo. Exatamente. Era a gente... O Stephen King diz uma coisa que eu adoro, né? Assim, ter medo do monstro, evite mostrar o monstro, né? Assim, então, assim, a sugestão, por vezes, pode ser muito mais forte do que a imagem. Porque a sugestão trabalha com a sua imaginação, né? Então, a gente tinha isso muito claro, assim. Por isso que é engraçado você dizer que às vezes você ficou nervoso e tal, que, claro, é uma das intenções da série, de uma série de suspense, de um thriller, eu tomo isso como um elogio. Com certeza. mas você sabe que, ao mesmo tempo, eu acho que é uma série para pessoas que, às vezes, não estão acostumadas a ver thriller ou têm medo de coisas violentas. Por quê? Porque não, a violência ela não é gráfica, ela não é sangue espirrando na tela, não é isso. Ela é sugerida, ela tem elementos de violência? Tem, claro, é um thriller, o gênero pede isso. Mas é tudo feito para que atinja o público e comunique. Ah, com certeza. Vocês conseguiram esse ponto mesmo. E teve algum momento... Você acompanhou as gravações totais, né? Uhum. Teve algum momento que, das cenas mais fortes, tu ficou também novamente comovido depois de ter escrito, tu visualizando a cena, tu se sentiu também com esse embrulho no estômago, tu pensou assim, nossa, essa cena ficou pesada. Teve algum momento assim? Olha, não, o que tinha muito era a minha fascinação com o trabalho dos atores. Porque a atuação é uma coisa que eu realmente acho impressionante e por exemplo, o Du, ele chegava no set de filmagem, ele é o Du Moscovitz, ele é um cara simpaticíssimo, gentil, ele ia para o camarim, né? Então colocava o figurino, repassava a cena, vai filmar. Quando ele entrava no set de filmagem, era outra pessoa. E isso me arrepiava, eu falava, meu Deus, é outra pessoa. E era outra pessoa mesmo, se você falasse com ele, ele não era a mesma pessoa do Du Moscovitz que entrou na... Ele não era, era outra pessoa. Ele era mais seco, ele não respondia. Era impressionante. Então, esse processo de... A Tainá, como Verônica, ela faz um trabalho que eu acho primoroso de curva dramática da personagem. A Verônica, ela se transforma muito ao longo da série. São 8 episódios em que a cada episódio ela supera um limite, um obstáculo, e ela vai virando outra personagem. Esse trabalho quase de entrega, eu acho impressionante. E a Camila, com os olhares, como você já disse. E olha que legal também. Eu contei que a gente teve esse esforço de, às vezes, tirar diálogo, de deixar no silêncio, não responder. E tendo tido essa conversa com os atores, eles mesmos, na hora de fazer, também tiravam mais ainda. Porque se a gente enxugava, né, eles enxugavam mais ainda. Então, por vezes, a Camila tinha a fala e ela não falava a fala, ela engolia a fala. Isso é muito forte, né? Eu tinha uma professora de redação que comentava que escrever é cortar palavras. Sem dúvida. E como dói, como dói. Quanto tempo levou o processo de filmagem? O processo de filmagem foram 3 meses e alguns dias. Começamos, foi setembro, outubro e novembro. Voltando também aos atores que vocês tiveram, o elenco de apoio todo é muito bom, né? Desde o legista, amigo dela, a delegada FDP, o próprio Dildo dela, então a família dela, todo mundo está orquestrando muito bem ali, orbitando e tendo um espaço interessante, né? Mérito da produtora de elenco e do Zé, Henrique Fonseca, que é o diretor-geral da série, e que eu lembro que a gente conversava muito, às vezes via um teste de alguma coisa que a gente, de algum ator ou atriz que a gente gostava muito, e falava, Rafa, para coisa funcionar, a gente precisa de grandes atores. Não importa o tamanho do personagem. Claro que para os protagonistas precisamos de grandes atores, mas para os outros a gente precisa de grandes atores que entreguem. Porque uma cena ruim te tira da história. Então foi um cuidado, e isso é um aprendizado que eu tive nesse processo, né? Assim, do Zé falar, Rafa, a gente tem que encontrar grandes atores para fazer o Carvana, e aí o Antônio Grassi vem e faz esse show que ele entrega. O Adriano ele nasceu para isso, né? Ele nasceu para esse papel. O Carvana se chama Carvana porque, na verdade, era uma homenagem a Hugo Carvana. Hugo Carvana, que legal. Que infelizmente não está entre nós, então não poderia fazer o papel. E o Grassi, quando leu o personagem, ele falou: esse papel era para o Hugo Carvana. E ele era muito, muito amigo do Hugo. Então ele falou: vou fazer em homenagem ao Hugo Carvana. Então é super legal a história também. E o Grassi, enfim, ele dá um carisma para o personagem que é muito importante. A Elisa Volpato fazendo essa personagem que só existe na série e que é uma personagem difícil e que ocupa um lugar polêmico. Sim, uma antagonista forte da própria Verônica, né? O Silvinho Guindani fazendo o Nelson é muito bom também. A família toda, a Aline Borges fazendo a Tânia, que é incrível, né? Ela tem algumas cenas que são assim essenciais e ela leva a cena, né? Impressionante. A Então Marina é Provenzano, eu muito. destaco também, eu até comentei na nossa primeira crítica ali que ela é incrível, em pouco tempo de tela ela já mostrou a que veio, né? A Marina Provenzano é uma alegria pessoal, assim, porque eu escrevo, eu na série, né, como roteirista-chefe, eu escrevo o primeiro e o último episódio. E eu podia escolher um do meio para fazer. E o episódio 3 foi um episódio muito difícil, a gente fez várias versões, e uma bela hora, e a gente tentou muita coisa e não conseguia, não achava. Uma bela hora a gente teve a ideia de trazer uma personagem do passado da Janete, que é a Janice, que é a irmã da Janete, que chega, né? Isso não é um spoiler para quem não viu ainda. Não, não. E é muito interessante, porque é uma personagem que traz um novo colorido, eu acho, para a série. E até na época que a filmagem foi acontecer, a gente teve uma conversa. E eu falei para a Marina, Marina, você tem essa personagem, é uma personagem de sitcom que invade uma série de Sim, suspense. Ela verdade. parece que ela saiu do sai de baixo e entrou numa série policial. E isso é muito legal, né? Isso funciona porque é tenso e cômico ao mesmo tempo. Cômico de um jeito nervoso, é muito interessante. E a Marina Provenzano, como você falou, arrebenta, né? Verdade, verdade. Tu comentou do Carvana. Tem algum outro nome dos personagens que vocês trabalharam pensando em alguma referência? Bem, a Verônica é o nome de uma escrivã de polícia que não sabe que ela é a Verônica, enfim, da série, mas Ah, é? Olha aí, agora está revelado ao mundo. e então Verônica sim, e tem várias homenagens pessoais assim. Paulo, que é o marido da Verônica, é o nome do meu pai. Júlio, que é o pai da Verônica, é o nome do pai da Ilana. Então tem algumas brincadeiras assim que a gente vai plantando, mas acho que o Carvana é o principal de assim pensando numa figura que a gente queria muito muito colocar. Legal. Ainda nessa questão das referências, quando eu assisti, eu fiz a crítica dos primeiros episódios com a minha colega Bruna Pacheco, e ela é também fãzaça desses thrillers policiais, principalmente com protagonistas. Então, ela é muito fã de Jessica Jones e Marcella. A gente enxerga essas duas personagens na Verônica. Tu identifica isso? Olha, Jessica Jones, eu confesso que eu não vi, então eu não identifico. O Marcella, eu vi, não vi tudo, mas eu vi porque me disseram que tinha muito de Verônica. Exato. E aí eu fui ver e eu realmente vejo algumas coisas em comum. Mas é engraçado, para mim as referências principais são os thrillers de serial killer que eu cresci vendo e sempre amei. Eu sou apaixonado por O Colecionador de Ossos, por Seven dos Sete Pecados Capitais, por Silêncio dos Inocentes, por Copycat, por esses filmes policiais dos anos 90 ali. E a ideia era muito ter esse clima, sabe? Sou muito apaixonado por Tarantino e pelo Hitchcock. Eu acho que a série tem muitas cenas que são Hitchcock puro, assim. Pelo menos a gente tentou dar esse tom. Aquela cena do início do episódio 3, em que é a Verônica e a Janete conversando. É uma cena que dura 5 minutos, só de diálogo. Ou seja, poderia ser uma cena chata. E você fica tenso o tempo inteiro, porque o Hitchcock dizia, né, que suspense são duas pessoas e uma bomba embaixo da mesa. Duas pessoas conversando e uma bomba embaixo da mesa. No caso, aquela cena são duas pessoas conversando e o Brandão, que é a bomba, podendo chegar a qualquer momento. Né? Então é Hitchcock. Então as referências vão muito para esse lugar, eu acho. Também. Falando em mesa, falando em bomba, a gente nota que a própria casa do Brandão e da Janete é um protagonista forte, e ali a gente tem um jogo de cores muito interessante. Como é que foi elaborar essas cenas todas? E quando a gente entra na casa dela, a gente realmente se sente sufocado, assim como a Janete se sente. Como é que foi como é que surgiu essa construção dessa cozinha, daquela casa, do santuário, enfim? É as cores. Olha, né, eu lembro do dia em que da parte de produção de locação, né, de encontrar as locações da série, uma das mais difíceis foi a casa do Brandão. Eu lembro do dia em que o Zé me ligou e falou: Rafa, achamos! Maravilhosa a casa, tem uma cozinha incrível. E aí eu vi as fotos e era realmente incrível. Então, assim, a casa ela é quase um presente que veio para a série. Mérito também da direção de arte, da produção de elenco e da figurinista Marina Franco, que realmente criou na identidade de cores da locação no figurino dos personagens. É muito interessante o jogo de cores no figurino também do Brandão e da Janete, e também da Verônica, porque conforme a Verônica evolui, o figurino dela também vai se modificar. Verdade. Como é que é, como escritor, bolar esses assassinos em série, bolar esses personagens, tipo, como o Brandão, que é um cara cheio de camadas que também são misteriosas, a gente não descobre tudo a respeito dele, né? Como é que é bolar esse personagem e depois bolar todas as arapucas que ele usufrui ou que ele joga na trama? Olha, é o trabalho. Ou seja, eu confesso que eu falei isso aqui, né? Ou seja, o escritor trabalha o tempo inteiro. Então, é muito curioso o processo criativo, porque enquanto você não acha a solução, né? Enquanto eu estou lá pensando e não acho a solução, eu fico pensando isso o tempo inteiro. Então, já aconteceu de eu estar, sei lá, correndo e falar: ah, é isso. Já aconteceu. Chuveiro acontece muito, você tá lá tomando banho, falando: meu Deus, como é que eu vou resolver? O que o Brandão vai fazer agora? Né? E aí, pô, é isso. Então, mas tem um olhar, é muito interessante, porque tem um olhar, é difícil de explicar, mas eu acho que é uma união difícil. E, olha, Robson, eu vou te confessar que muitas vezes dá errado, né? Ou seja, é meio tentativa e erro, e aí uma bela hora um acerto. Que é uma união da técnica com a emoção. Se é só técnica, não funciona. Fica frio, fica sem alma, fica sem sabor. Se é só emoção, não engaja, porque é a técnica que ajuda a engajar. Então é uma união. Então você tem que ter ao mesmo... É estranho por isso, difícil de explicar, porque ao mesmo tempo que você tem que ter um olhar frio e distante, então eu posso responder que, olha, criar o Brandão, eu olhava, para mim não me impactava, porque eu tinha um olhar distante de alguém que estava pensando num personagem e tal, mas essa é uma resposta mentirosa, porque além desse olhar distante, que sim tem que ter, para que tenha técnica, eu tenho que chegar junto e sofrer com ele, eu tenho que falar: meu Deus, e agora? Porque é essa união que dá a liga, sabe? E quando acontece, é mágico. Legal. Bom, a gente nota, né, que a história termina com vários ganchos. Já temos Bom Dia Verônica 2 em algum roteiro aí no teu computador? Já temos um aval para a segunda temporada? O que vem primeiro? Vem a série? Vem o livro? Então, Bom Dia Verônica, desde o início a ideia é que fosse uma trilogia literária. Então, o Boa Tarde Verônica já está sendo escrito por mim e pela Ilana. Estamos trocando bastante ideias, já estamos avançados na história. E agora é torcer para que o público abrace a série da Netflix, maratone muito. É, quero dizer que é muito importante as pessoas prestigiarem nesse início, nesses primeiros dias, indicar muitos amigos, postar, compartilhar, ajudar a criar esse burburinho para que a história chegue a mais e mais pessoas, para que as pessoas entrem na história da Verônica, da Janete, do Brandão, confiram esse suspense cheio de ação, cheio de virada. Tenho certeza que quem começar a ver não vai conseguir parar. E torcer para que o público abrace essa história e a gente tenha novas temporadas. Depende de vocês. É. E a Vigília chegou num dia pontual aí para ti, um dia efervescente. Como é que está sendo esse dia de estreia aqui? 1º de outubro de 2020. Como está sendo teu dia desde, sei lá, acho que a estreia é 4 da manhã, né? Não sei quando a Netflix coloca. Como é que está sendo esse primeiro dia? E faz um comparativo, assim, o primeiro dia do Bom Dia Verônica nas bancas e o primeiro dia de um Bom Dia Verônica no streaming. Então, é curioso, porque está sendo... Eu achei que seria uma tensão absoluta, uma ansiedade louca. E não está sendo. É engraçado, o que eu estou sentindo é uma alegria e um alívio. Assim, puxa, a história chegou para as pessoas. Eu estou muito feliz de ver as pessoas abraçando a história. Muito feliz de ver no Twitter comentários de pessoas que nunca ouviram falar do livro, que nem sabem do que se trata, mas começaram a ver porque a Netflix indicou, porque algum amigo falou para ver, ou porque viram as pessoas comentando, e pessoas começaram a ver e falaram: meu Deus, que série é essa? Eu não estava esperando isso. Então, é uma alegria danada ver a história ganhando o mundo, ganhando as pessoas. Uma história que a gente geriu por tanto tempo, né? Assim, cuidou por tanto tempo, agora é de todo mundo. Então, eu tô, confesso que bastante alegre e aliviado, e não o nervoso tenso que eu achei que eu estaria. Mas tu tava comentando da diferença, né, do livro, porque teu livro... Tá na banca, estreia, mas as pessoas vão consumir em um tempo diferente. Agora tá no streaming, as pessoas maratonam, tá em todo mundo ao mesmo tempo. Então, que sensação é essa? E o livro tem mais um detalhe, né? O livro, quando saiu, ele saiu sob pseudônimo. Então, e mais ainda, o livro saiu na mesma semana em que eu publiquei um livro meu solo, chamado Jantar Secreto. Então, eu publiquei dois livros na mesma semana. E aí, todos os holofotes estavam em Jantar Secreto, né, em relação a mim. E ninguém pensava que eu estaria lançando um outro livro também na mesma semana. Então, foi um processo diferente. Foi muito legal ver as pessoas resenhando e suspeitando quem eram os autores ou quem era o autor por trás do Bom Dia Verônica. Mas, sem dúvida, foi mais calmo, no sentido de que eu estava, de algum modo, protegido. Agora, uma série... É realmente dar a cara a tapa, é falar: olha, estou indo para o mundo, mas até agora eu confesso que eu tenho recebido uns tapinhas, mas muito carinho, muita mensagem positiva, muita gente curtindo, tanto dos leitores que queriam ver, do livro para a série, o que mudou, o que não mudou. A maioria, acho que a grande maioria, não vi, acho que ninguém reclamando de mudanças assim, específicas, estão falando: poxa, a essência é a mesma, está muito legal e tal. E essa galera nova, que não conhece o livro, nem estava sabendo que a série estava vindo aí, mas foi pego de surpresa, ouviu falar, viu um post e decidiu assistir, ou então adora os atores e foi assistir, e está sendo surpreendido por essa história. Então, até agora tem sido intenso, mas muito divertido. Não tem um parâmetro de Ibope aí que a Netflix fica te mandando? Ah, eu adoraria que tivesse. Se tivesse, me diz, que eu tô pagando uma grana por esse parâmetro. Queria saber. Queria saber também, queria saber. Mas com certeza, Teu contrato com a Netflix já provavelmente já garante uma segunda temporada, né? Então, a gente tem a previsão, sim, de fazer caso o público abrace a história. Ah, com certeza vai abraçar. Pode escrever aí. A Vigília garante aqui. A Vigília Nerd garante. Vou ligar agora para Maria Ângela e falar. Olha, Vigília Nerd me disse aqui. Então tá tudo certo. Pouca pretensão, né? Estamos encaminhando aqui pro desfecho. Tu falou então que teremos o Boa Tarde, Verônica, e provavelmente o Boa Noite, Verônica. Dá para dar um spoilerzinho do que a gente vai ter no Boa Tarde? No Boa Tarde a gente tem novas investigações de Verônica, seguindo o gancho do que vem do livro anterior. E mais uma vez, uma história de suspense investigativo com questões em outras camadas muito atuais, muito pertinentes, com um vilão muito brasileiro, muito atual e mais assustador do que o Brandão. Eita, ficaremos aguardando aqui. E agora, falando um pouco do nerd que habita o Rafael, quais são as tuas principais referências literárias? Acho que tu já colocou umas aqui durante a entrevista, mas vamos cravar aqui num ping-pong. Minhas principais referências literárias? Agatha Christie, muito. Patricia Highsmith, que é uma autora norte-americana de suspense policial que eu adoro. Stephen King, muito. Machado de Assis, tem uma ironia que eu acho incrível e admiro muito. Dos contemporâneos, o Stephen King é contemporâneo. O Ian McEwan, que é um londrino que eu acho incrível. Estou falando da literatura, né? Você perguntou da literatura. Isso. E agora a gente vai para o cinema, então. Cinema, mal posso esperar para os filmes seguintes do Tarantino, ainda que ele diga que está acabando. Scorsese, Paul Schrader, os irmãos Coen, o Michael Haneke, dos brasileiros, o Fernando Coimbra, o Afonso Poyar, o Ali Muritiba, Zé Eduardo Belmonte, a Carol Jabor, são alguns diretores que eu adoro seguir. Ali Muritiba fez um Ferrugem incrível. E agora tem uma série também baseada no caso Evandro, que eu tô bem curiosíssimo. E quadrinhos? Quadrinhos, cara, você sabe que eu tenho dois grandes amigos que são fãs de quadrinho e eu não tenho o costume de ler quadrinho. E aí eles agora estão me dando um intensivão de quadrinho pra ler. Porque realmente é um universo que eu desconheço. Então eu li Tungstênio. Sim. Li Diomedes, do Mutarelli, do Detetive. Li... Ai, como é que é o nome daquele quadrinho? Que tem uma doença transmissível. Black Hole. Eu acho que é Black Hole. É Black Hole? Black Hole. Acho que é Black Hole, sim. Eu ouvi falar. Que é muito legal também. E agora comprei uma série de quadrinhos em inglês que são quadrinhos de história no ar. Mas eu não li ainda, esse eu ainda vou ler. Que é... Ai, como é que é o nome? Acho que é 100 Bullets. 100 balas. Isso. Tenho 100 balas também. Tem uma série de 100 balas. Então é esse. É uma série de livros, exatamente. Policialescos, assim, de quadrinhos. Isso. Legal. Séries de TV? Séries de TV eu adoro as do Ryan Murphy. Eu amo Succession. Tenho gostado muito das séries. Eu gosto dessa coisa que tem suspense, mas tem drama humano e é meio pop. Acho que o Bom Dia Verônica tenta e espero que consiga chegar nesse lugar de ser uma série de gênero, mas para todos. O Ryan Murphy faz isso muito bem. E eu adoro as séries espanholas também. Gosto de La Casa de Papel, gosto de Alto Mar, gosto do que tem sido feito ali. Legal. E a música, para encerrar? Música, eu sou um apaixonado por música brasileira. Aliás, a gente não falou, a trilha sonora da série. Trilha, incrível, é um personagem da série, a música da Elsa. E algumas, e aí até a gente falou do Tarantino, tem algumas músicas usadas, algumas músicas célebres brasileiras usadas em outro contexto, que mudam a sensação que a gente tem sobre aquela música. Aquilo ali foi uma conversa com o Dado, muito legal, e que eu acho que a série entrega. Então eu amo música brasileira. Caetano, Ney Matogrosso, Jorge Ben, são os meus deuses da música. Perfeito, perfeito. Então tá, Rafael, brigadão pela tua atenção, obrigado pela entrevista aí, foi muito legal. Ficaremos conectados aí, de olho no desempenho do teu trabalho aí, de tudo que tu tá fazendo, porque provavelmente teremos mais séries aí com a tua assinatura, né? E quando tiver uma novidade, vamos combinar de conversar sobre elas de novo. Vai ser um prazer, Robson. Obrigado pela conversa. Convido todo mundo a maratonar Bom Dia, Verônica na Netflix, se indicar muito por aí. E vamos em frente. Você não vai desvirar da cadeira, isso eu te garanto, quando você começar a assistir. Exatamente. Depois que tu olha o primeiro episódio, olha todos. Porque o primeiro já pega. O primeiro já pega. Que bom, que bom. Valeu, Sim. querido. Muito legal, obrigado. Legal, hein? Sucesso. Tudo de bom. Tchau, tchau. E aí, gostou do episódio? Não se esqueça de avaliar, seguir no seu aplicativo favorito e seguir a Vigília Nerd em todas as redes. Twitter e Instagram, que estão sempre bombando, é @vigilianerd, facebook.com/vigilianerd e youtube.com/vigilianerd. É claro, o nosso site, acesse vigilianerd.com.br, porque você sabe, a vigília não para. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.